é o Todo-Poderoso Rubi. Amor, amor, amor, eu vim pedir o seu perdão. Nunca mais vou magoar seu coração. Amor, amor, amor, eu vim pedir o seu perdão. Nunca mais vou magoar seu coração. Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. E agora? Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia. E a gente vai começando! Sei que errei quando falei aquilo que eu... Nosso lendário Rubinho hoje aqui no Espaço da Saudade, Barcarina. Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia. Rubi, por amor, Rubi, amor, eu não vou te Rubi perdoar. Jairinho. Também, amor, amor, não pense que eu vou voltar. DJ Jairinho. Não consigo esquecer o lendário Rubi. Lendário. Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia. Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia. Rubi. Amor, amor, amor, eu vim pedir o seu perdão. Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia. Por amor, amor, eu não vou te perdoar, porque não é a primeira vez. Também, amor, amor, não pense que eu vou voltar. Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia. Quando florescer, mas logo amanhecer, você minha vida, meu bem, eu te amo. Isso tudo é normal. A gente vai começando o nosso lendário Rubinho hoje aqui no Espaço da Saudade. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é sempre DJ Jairinho. saudade. Você se foi e foi ponto final para mim. Eu não quero que você volte por viver assim. E a gente vai começando a saudade para você no espaço da saudade, Barcarena. Meu amigo, ninguém vai me culpar. Eu pensei ser feliz com você, mas tudo teve fim. Você se foi e foi bom o final para mim. Você se foi e foi bom o final para mim. Não vou mentir, eu te amo, eu te quero, eu te gosto. Eu te espero com todo o fervor. Mas por favor, se não for por amor, precisa voltar. Eu estou morrendo, a saudade é tão grande por esta ferida que não tem mais fim. Mas por favor, se não for por amor, não volte pra mim. O mestre DJ Gilmar, DJ Jairinho. Não vou mentir, eu te amo, eu te quero, eu te espero com todo o fervor. Mas por favor, se não for por amor, não precisa voltar. Eu estou morrendo, a saudade é tão grande por esta ferida que não tem mais fim. Mas por favor, se não for por amor, não volte pra mim. Poderoso, mas por favor, se não for por amor, não volte pra mim. Se voltasse pra me ver. Rubi. Quando eu encontro alguém e ele fala seu nome. E a gente vai começando a saudade. Eu sinto um choque tão grande no meu coração. Você está sempre presente em tudo que eu vou fazer. Só queria que você voltasse pra me ver. Se voltasse pra viver. Saudade. Em mim não existe alegria, ficou triste o meu viver. Só queria que você voltasse pra viver. Lendário. Só queria que você voltasse pra viver. Me cita. Mandário Rubi. Manda-me em segundos, em minutos me faz sonhar. Rubi, bi, bi, bi, bi. Você é demais pro meu coração. Ah, e a gente vai começando o Lendário Rubi. Hoje aqui no Espaço da Saudade. A gente vai começando o nosso lendário Rubi. Hoje aqui no Espaço da Saudade. E o nosso lendário. Vamos lá, saudade. Eu vou de expresso, meu amor. E a gente vai começando a saudade, vamos lá! Mas por um dia acabou. Espaço da Saudade marcarei no nosso lendário Rubi. Acho que agora tudo já passou. Amizade é o que restou. Foi bem melhor. Nós dizemos adeus. Rubi. Porque não nasci pra você e nem você pra mim. E a saudade, como é que é? Assim, Jairine, como é que é? Sei que ainda vou chorar. E a saudade? Sei que muito vou sofrer. Mesmo te amando tanto, tenho que esquecer. Rubi. Sei que ainda vou chorar. Sei que muito vou sofrer. Mesmo te amando tanto, tenho que esquecer. Lendário. E aí, Mondrongo? Quero agora devolver. Levando essas lembranças suas, aumenta o meu sofrer. Para que hoje eu vou sair. Lendário Rubi, hoje aqui no Espaço da Saudade. Desculpe, mas agora eu vou embora. As minhas coisas eu já arrumei. Tudo que você me deu, quero agora devolver. Levando essas Vou sair por aí, sem destino, chega de mim, que eu vou sair por aí, sem destino. Vamos lá!

galera da saudade já vai chegando juntinho. Hoje aqui no Espaço da Saudade, Margarina, o nosso lendário Rubi pra você. Um rostinho tão lindo, uma voz tão macia, dizendo te amo, me beije com amor, me beije profundo, eu sinto no fundo que só gosto de você. Gatinha maluca, quando me beijou, ficou correndo de amor. Oh, oh, oh, oh. E a gente vai recordando, galera, vai chegando juntinho. Hoje aqui no Espaço da Saudade, o nosso lendário. Você me dá. Vamos lá, saudade, como é que é? O seu amor me faz bem no café da manhã. Meio-dia eu sou fã do prato que você me serve. E esse prato? Esse prato é um recheio DJ de amor. Jairinho. Sobremesa é sempre um beijinho. Isso você não esquece. E pra que chorar? Chorar, pra que não vou chorar? Para que eu tire você comigo aqui. Eu tenho você comigo e não vou mais chorar. Meu alimento é o amor que você me dá. No jantar tem uma mesa repleta de amor. Você me chama pra mesa e eu vou com a boca ardendo em desejos. Novamente, você serve-me um prato de amor. E pra tirar da boca o ardor, você traz sobremesa de beijos. E a saudade, como é que é? Vamos lá! Chorar, pra que não vou chorar? Para que eu tire você comigo. Tenho você comigo, DJ Jairinho. Mas chorar, meu alimento é o amor que você me dá. Por que eu vou chorar? Eu sou tão feliz com você. Você é tudo que tenho na vida. Você me faz tanto carinho. Esse seu jeitinho de me dar esse beijinho molhado. É tão bom ter você comigo aqui. Rubi! Não acredito em mais nada do que você diz. E por que, meu amor? Porque você já mentiu demais pra mim. Você usou e abusou do meu coração. Pela primeira vez lhe digo não. E a saudade, como é que é? Agora você quer voltar jurando amor pra mim. Mas não adianta porque já lhe conheço bem. Lendário. Você não acreditou na minha paixão. Aqui, galera, vai chegando juntinho. Puxa aqui no Espaço da Saudade pra curtir o nosso lendário. Não deixo mais você brincar comigo. Lhe dei amor e pra você nem fui amigo. fez do meu coração o que bem quis. E a gente vai recordando, vamos lá! Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Lhe dei amor e pra você nem fui amigo. Você fez do meu coração o que bem quis. Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Você fez do meu coração o que bem quis. Siga seu rumo. A noite se foi, o sol começa a brilhar, e eu sozinho aqui. E sempre, sempre a esperar você, que não vem bem pra mim. Rubi, não me deixe. Vem bem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Para que eu liguei pra você? Liguei pra você, foi tudo em vão. Não ouvi sua voz, tentei te esquecer, tudo me lembra você, e não vem bem pra mim, e não, não me deixe triste assim, vem bem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. A gente vai recordando no lendário Rubi, hoje aqui no Espaço da Saudade Barcarena, vamos lá! Galera, vai chegando juntinho. Galera, já vai recordando com o nosso lendário. A noite se foi, o sol começa a brilhar, eu sozinho aqui, sempre a esperar você, e não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim, vem bem pra mim, sem você vida é tão ruim. Liguei pra você, DJ Jairinho. Por tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. E não vem bem pra mim, não me deixe triste assim. Vem bem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Está na penumbra. Olha que tem champanhe no gelo. Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho tudo pra lhe agradar. Tem música suave, as nossas preferidas. Nessa primeira noite quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra lhe esperar. Tudo está preparado. Olha que a galera vai chegando. Você chegar. Olha o coração. O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo. Lendário. Que vontade de desejo. Desejo louco de te amar. Só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. te amar. Só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. Curtindo o nosso lendário Rubi. Hoje aqui no espaço da saudade, Margarina. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou, me enganou, me enganou. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. DJ Jairinho. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Aí será muito tarde, meu bem. Pode crer. Vem pra mim, vem pra mim, me ama assim, quero você sempre aqui. E na tua boca um beijo, quero matar meu desejo. Vem pra mim, me ama assim, quero você sempre aqui. Vamos lá, saudade! Você é meu doce, meu pote de mel, a cama batia, você é meu céu. Chega de um jeito assim tão voraz, sempre que é ruim. DJ Mondrugo Gerário, um abraço pra você, viu, garoto? Vem com o Chiu Lendário Rubi! Mas não importa, quero mesmo assim, quero você sempre aqui. morrer, desaparecer, deixando a saudade e o clima que ficou, levando a verdade e o nosso amor, do nosso amor. Eu sei que estou agora nesta solidão. Foi eu que te amei, cuidado do meu coração. Por isso não irei culpar você. Nesta vida acontece, um dia algo se perdeu. Tem tanto eu amei, desaparecer, deixando a saudade e o clima que ficou, levando a verdade. E a gente vai começando o lendário Rubi, o nosso amor. Espaço da Saudade em Barca Arena, vamos lá. Eu sei que eu estou agora nesta solidão. Lendário. Foi te amei, coitado do meu coração. Por isso não irei culpar você. DJ Jairinho. Nesta vida acontece. Olha que é Jairinho, DJ Boy. Meu parceiro DJ Tubarão e o mestre DJ Gilmar. Por isso não irei culpar você. Foi Deus que quis assim. Todo o começo. Poderoso Rubi. Drogo, hoje vem curtir o nosso lendário. Um abraço pra você. Passou de boa aqui. Colorido será pra valer. E a gente vai recordando no lendário. Hoje aqui em Barca Arena, vamos lá. Invadiu minha mente, ganhou meu amor. Veio de repente, habitou-se em meu coração. Deu com sentido em tudo pra vida a razão. Você me encheu de amor, trouxe paz e alegria, me fez sonhar. E a galera vai chegando juntinho. Me fez te querer de um jeito que não vivo mais sem você. Te amo, te quero pra sempre em meu viver. Tudo é tão lindo com você, sou tão feliz. Você é meu mundo, você é tudo que eu mais quis. Tudo é tão lindo com você, sou tão feliz. Você é meu mundo, você é tudo que eu mais quis. Você me encheu de amor, fez sonhar, me fez te querer de um jeito que não vivo mais sem você. Te amo, te quero pra sempre em meu viver. Ela diz assim, Jairinho, tudo é tão lindo. Tudo é tão lindo com você. Você é meu mundo, você é tudo que eu mais quis. Tudo é tão sou tão feliz. Você é meu mundo, você é tudo. Rubi! Olha, e se você não vem? Se você não vem, vou te procurar. Quero esse beijo gostoso na luz do luar. Diz assim, Jairinho, eu tenho um coração. Tenho um coração todo pra te dar. Vivo sonhando acordado, querendo te amar. Tem feitiço no seu beijo, tem mel no seu olhar. E me mata de desejo. Solidão me devora, meu amor, meu bem querer. Tem feitiço no seu beijo, tem mel no seu olhar, e me mata de desejo. E o desejo? Desejo não pode esperar. Se você não vem agora, uma solidão me devora, meu amor, meu bem. Olha que a galera vai chegando juntinho, já dançando agarradinho. O som do nosso lendário Rubi. Hoje aqui no Espaço da Saudade, Barca Arena. Quero esse beijo gostoso na luz do luar. Tenho um coração todo pra te dar. Vivo sonhando acordado, querendo te amar. Jairinho. Não pode esperar. Se você não vem agora, uma solidão me devora. E aí, meu amor? Meu amor, meu bem querer. Se você não vem agora, uma solidão me devora. o Dodô tá andando de lado. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Grito teu nome bem alto ao vento, pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. E o louco amor, chegando juntinho, vai recordando. E o nosso lendário Rubinho hoje aqui no Espaço da Saudade Barca Arena. Vamos lá! Grito teu nome bem alto ao vento, pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro DJ Boy, que o homem tá preguiçoso hoje. Sou filho do Raimundo e da Dona Maria. E aí, saudade? Na boca do Amazonas. Olha aqui, a galera vai chegando juntinho. Quer sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente. Ser grande como o país. Oiapoque é o Chumi. Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. Saudade. E com esse tal de cruzeiro nós. Nós já sabe o português, quer ser importante, importante.

Eu sou o teu homem, você minha mulher. Faça de mim o que você quiser. E aí, meu amor? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Montado nesse corpo lindo, quero cavalgar pela noite adentro, sem saber se vou parar. Em gotas coloridas corre o suor do seu rosto. Delírio então, começo a gritar. Para que eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Olha, meu vacino Nazareno. Chegando juntinho pra curtir o nosso lendário Rubi. Hoje aqui no Espaço da Saudade Barca Arena. E a galera vai chegando. E a gente vai descascando a saudade. Poderoso Rubi. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Te amo, te amo. Eu te amo. Rubi! Quando a noite cai, no seu quarto a luz acende. E você? E você? Nesta hora você vê que já não é menina. E aí, menina? O espelho se fascina e começa a pensar. E quem será? Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser bom no desejo, te querendo por inteiro. E aí, Mondrão? É que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Você nem calcula o quanto. E quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será que vai dizer? Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Eu te amo, te quero, te adoro. Lendário, é lendário Rubi. E o Dodô só morrinha hoje. Sando agarradinho e curtindo o nosso lendário Rubi. E aí, meu amor? Meu amor, que bom Me abrace forte, meu bem. Quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. O nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente em você. Jairinho. Olha aqui, Jairinho, DJ Boy, DJ Tubarão e o mestre DJ Gilmar. Olha aqui, a galera de Barca Arena vai chegando juntinho no Espaço da Saudade. Depois de uma boa soneca, desperto agarrado em você. E o nosso amor que começa mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim sem ter hora certa. Seu beijinho. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz. E fiquei. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Para que a gente vai recordando? Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. E não, não me queira mal. Rubi, todo poderoso. Eu saí com você para lhe falar de amor. E o seu beijinho? Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso, isso é tão natural. Não me queira mal.